0, nível final. Suba para o nível 320, aguarde confirmação com o centro Recife, o Trips 5401. 01 acendendo 320 na sua escuta. Controle, o TAM 8002, transfere. E Alfa Tango está livre, 080 com 18. Livre decolagem, golfe Alfa Tango. Chegada a bombe para o nível 060, QNH 1009. Positivo, autorizado via 1009, descendo até o 060, TAM 8002. 925, chame em táxi. Para táxi, voo 925. MC20 vai prosseguir via Juliette até o portão 05. Juliette pro 05, MC20. Gente, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, acione código 02111, prossiga o cruzamento da Bahia. Esteja atento, helicóptero sobrevoando região da ilha de Itaparica. O Charlie Alfa Tango, reporte o farol da Barra. Confirma? Tá no solo controlado, Rodeu Fox, tem uma boa tarde. Gente, fica livre. Verde, comandante. Golfe Alfa Tango decolou 03, 098, Balão. 098, Golfe Alfa Tango. 52, controle Salvador. G52 foi pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf, o G52. Vou ficar passando, decolou, subida coral. Golf Alfa Tango, contato radar, suba para nível 080 na saída coral. 080, saída coral, Golf Alfa Tango. Salvador. Autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera a torre 198, esse momento, 198, esse momento 95, a torre, ajuste 1009, bom voo. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, quando não pode esperar da 1018, 95, a torre de Salvador, trip 5209, obrigado. Comente, bom voo. 2231. Sarei 2231 no controle. Por gentileza, amigo, após gole, podemos voar proa de barreira. Guarde o passageiro 2231. Aguardando. Sky 997, contact Recife Sentry 133.25, if enable 125.1. 133.5, if enable 125.1, Sky 997. Salvador, é o TAM 3297, está pronto para puxar acionamento no nível 09. 3297-09 autorizado, sem táxi. Camarada. Trip 5401, chame centro Recife, 133.25, alterno 125.1. Confirmando a frequência de Recife. 133.25, alterno 125.1, trip 5401. 3325-351, obrigado. 52, poderia confirmar se prossegue para pouso final ou cheque do ILS da pista 10 de Salvador? Salvador, muito bom, boa tarde, o Trip 5209, próximo ao ponto de esperada 10 está pronto. Trip, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 080 com 18. Fica autorizado a linha de decolar 1-0-5209. 52, alternado é Campinas. Fica autorizado em Índia Alfa, até o posto de esperada 10, lá C1895, a torre 1008 ajuste. Ok, táxi, tá, pista 10, C1895. 1008 agora, o gol 1925, obrigado. Nada, bom voo. Nada, bom trabalho, feliz ano novo. Igualmente, hein, também pra todo mundo aí. O voo de cheque para equipamento em Aracaju amanhã será informado. GIV 52. Integrado. Controle Salvador, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, controle. Estamos através do Hotel Pestana, senhor. Estamos tendo 510 no litoral. É o Charlie Alfa Tango. Sente Charlie Alfa Tango, reporte através do parque de Pituaçu. Encontrará no Dragão de Pituaçu, é o Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, tá 3192. Poderia passar SNAP com 250 nós, senhor? Afirmativo, TAN 3192, liberada as restrições de velocidade desta via para 2000 pés, Kennedal no 008. Sem restrições de velocidade, desce para 2000 pés, ajusta 1008, TAN 3192, muito obrigado. Pegou Alfa Papá no localizador, informar a FLL. Pegou Alfa Papá, ciente. Passaria 2231, autorizado pro de Barreiras e chame o centro em 1-28, decimal 8, alterno 1-26, decimal 0. 2-0-28-8, obrigado, bom trabalho. E Salvador, boa tarde, o TRIP 5219 transfere na sua escuta. Boa tarde, TRIP 5219, contato radar, suba para nível 200 na saída Gole. 200 na Gole, 5219. Verificamos com a manutenção e informamos que a manutenção está pronta, o GV 52. Oi, aliás, tu tem o Alfa Papá? Vai voltar. Oi, aliás, tu tem o Alfa Papá? Tango Alfa Papá, chame torre 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, boa. Controle de sente, GV-52, já estamos informando a manutenção para aguardar a aeronave no solo. É grato. Salvador, tá 3217, pronto para táxi com 182 a bordo, 340 de autonomia, alternando Guarulhos. Autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10, lá 11895 a torre, 1008, ajuste. Tenha um bom voo e feliz 2012. Juliette Alfa, 11895 a torre, ponto de espera 1008, grato, tenham vocês também aí, todos um feliz 2012. Solo Gol 1755, tá no 8. Para o pushback e acionamento. Eu vou escutando a retaguarda, posto autorizado, chame táxi. Chamará 1755. É 2000 pés, o Kennedal no 009. O Tadeu Fatango passou o Pituaçu. Tadeu Fatango, chame torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, Tadeu Fatango. 5-2, desça via chegada a Bonf para 2000 pés, Kennedal no 009. Para 2000 pés, via chegada a Bonf, 5-2. Leão Alfa Tango. Agora só um instantinho. Ah, escuta, Leão Alfa Tango. O Tango Alfa Papá livre pouso, 080-18. É, entendi, Tango Alfa Papá. Porte no ponto e dá a descida. 198. C98, uma boa, obrigado. Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, senhor, passou o Pituaçu, está com proa do farol de Itapuã. A intenção é pouso na 17, táxi para o Pátio da Mata. É o Charlie Alfa Tango. Tráfego em um Airbus da TAM, vai passar Duna agora. Se o senhor agilizar, dá tempo de cruzar o eixo, reporte girando base 17. Reportará girando base na 17, é o Charlie Alfa Tango. Boa tarde, Gol no 925. Papa Tango, mesmo Papa Tango. Confirme se você tem que afastar. E o peixe? Então a intenção é decolar da 107. Confirme que está no pátio 4? Ok, então, confirmando o seu pátio de encontro inicialmente, está no pátio 4, né? Gente, o Romeu do Patão. Então, estou autorizado, mil pés, corredor forte, até 30 milhas com sobrevoo, decolando a 1-0, da 1-0 com curva pela esquerda, conexão com a torre para prosseguir no forte. Transponder acionado será o 0141, controle opera 109.8. Correto, pátio 4, chame a torre, 10895 para acionamento de táxi inicialmente, o Romeu Batão. Você qual pátio? Tango Alfa Papá? Inicialmente prossiga via Alfa e mantenância da Juliette. Torre Salvador, tá 3297, está no ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantém ponto de espera. 5 para o táxi, está com 45 a bordo, do 3:26, altera na Campina. É, PLB 145 ou apenas 45? 145, 145. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera 10. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1009, bom voo. Gente, ponto de espera. Vai chamar a torre, a Juliette Alfa, 1-009 agora de novo. Volta. 002, desça para 3 mil pés, QNH 1-008. Pátio 4, o Thiago Alfa Tango. Pátio da Bata, senhor. Tá livre então, frequência livre a estacionar. O Romeu Papatango chama ingresso no 7, está livre o táxi. Subido tipo ATR 72200. CS Gol 1925. É o tráfego esquerdo. É, Salvador para Sierra Novembro, Novembro Uniforme. Pátio, pátio 3, 280. 2 para interceptar o localizador, esquerda proa 130. Está curvando, para o 3-1. Golf Alfa Tango, plano, instrumento cancelado. O Zuno 5 desce para altitude de tráfego. O Golf Alfa Tango, reporte cruzando 3 mil pés em descida. Zero, a possível saída será da El. Prepare, aguardando para a cópia. Meu. 5415, só um minuto, número 2, copy para Ilhéus, já aprovado. É, qual nível? Ah, o que tiver aí no plano. 55, mantém ponto de espera. Vai manter. Mil pés. então. Pode ser aí o 180? Tem 18, sim. Eu vou coordenar com o centro de Recife, só um minuto. Trip 54-15. Sim, obrigado. 2 para informação, estamos recebendo Clarissa 2, OTAN 8002. No solo azul no meio, direita 129. Direita 219. Papai Romeu, seu táxi será via Lima, Mike, e reporte na Quebec para o cruzamento da 107. Página 080 com 18. Decolagem 3207. E Juliette, até o portão número 10. Alfa Juliette 10, muito obrigado. O Romeu Lima Alfa Yankee para cópia. Salvador para Sierra 99 Uniforme, decolando a 10, curva direita, 280 nível. Rota Ilhéus, Porto Seguro, após conforme o plano, decolando a 10, na subida da Euleda, após Euleda voa Ilhéus, em Ilhéus, após Porto Seguro e após conforme o plano. 5450 Transponder, controle 199.8. Desça para 500 pés. GM 52, continua a aproximação agora de pista livre. Roger, Pino, gol 1925. Fede, pátio 3, livre acionar, chantaxi. Queco Delta, chame torre 1895. Chame quando estiver iniciando o táxi. Pode iniciar, chame ingresso no 7. Tanto 32, 17, decolou o 19, 19, decimal 8. Doutor Salvador, azul 4206, descendo na Mari para 1-5-0. Chané 6143, dessa via para 2 mil pés, QNH 1008. 1008, via chegada para o 2006143. Z4206, sua identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1008. Mari para 050, Z4206. Golf Alfa Tango autorizado, frequência livre. Chame torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 8-0-0-2, transfere. 8-0-0-2, sente, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando. Sente reporte passando o farol da Barra, Romeu, Oscar Bravo. Tango Eco, Tango Índia, o controle. Prossiga na pro Edmar, reporte no ponto e da descida, QNH 1008. Muito obrigado, Índia. Torre Gol 95, sempre avisar com o tráfego pousando 90. Afirmativo 755, aguarde só um instante e assim que possível autorizar seu ingresso e decolagem. Tem um TAM que está passando externo agora. Gente, 755. 5441 no transponder, controle 199.8. Ciente, autorizado Ilhéus, nível 180, saída da El, Leda, após Ilhéus, decolagem da pista 10, primeira curva direita, transporte 5441, contorno 198, trip 5415. Confere, parte 3, já no ponto para o puxa acionar. Camará. E 5-2 no solo aos 2-1, no direito, 1-2-1-9. Pistão do zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado FC 1061, na base 3. Contato de Salvador Batalha, 9739, formação Romeu 3-4. Objeto 9739, adicione identificação dessa via, chegada MAN, para nível 060, QNH 1008. Identificou via MAN 008, 9739. G9739 reduza para 2509. 250 vai manter 9739. Trip 5219, chame centro Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, 1260, muito grato, até o retorno. Gente, Romeu Oscar Bravo, reporte visual, local de pouso em Costa Azul. E com sua aproximação. Dave 52 na escuta do sol. Bono 755 ali, mantém após o tanque bolo. Após o tanque ali, mantém o 755. Bono 755 recebe bem a torre, áudio claro. 5-5, claro. A gente, que a frequência anterior tá dando problema também. Essa aí tá boa. Eco Delta na base da 35, pode ficar desfetado. Livre voo, Eco Delta. Papatango, aguarde ingresso. O Mike Cruz está pousando na cabeceira oposta e vai livrar nessa interseção. Quando o tráfego for autorizado no táxi, o senhor ingressa na pista e mantém a cabeceira no 7 aguardando decolagem. Ação desta via chegada a Mari para o nível 100, QNH 1008. Teste da atmosfera via 1600-1008, no ajuste. Objeto 9739, reduza para 2209. 220-9739. Traga aqui. Puta 8002, ele veio à direita, 129. 29. O meu Papatango, reporte livrando na Quebec. Visual com tráfego já cruzando, frequência livre estacionada, Bimi. 080 com 18. Iniciando no 755. 008. Sim, velocidade a critério, descendo até 2000, contínuo? Afirmativo, azul 4206. Descendo via, descendo para 2000 e reportará estabilizado. Ou nos 1176, manda a posição, já um tráfego já autorizado, prosseguindo via Juliette até o 11, que é um posto estabilizado retaguarda. Após o tráfego, você inicia e chama o táxi. Ok, então após o tráfego na retaguarda, está autorizado o puxa acionamento do Gol 1077. 43, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. Torre do meio agora. Cola da cabeceira, Sam. Ok, pátio 3, autorizado o táxi, reporte para ingressar na Juliette, na saída do pátio 3, o Lima Alfinha, reporte para ingresso no pátio principal. E qual é o PV? 03, 4 horas, alterna vitória. 7939, desça para 3000 pés, QNH 1008. 3000-1008. Torre Salvador, Oxana 61, na 43. 19-8, por favor. 19-8, obrigado, boa noite. Salvador 6143. Controle, boa tarde, gol 1755, decolou, passa 2000. 1755, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2000 pés, para o Edileda, 1755. 2000, direto Leda, subindo 360, no 755. Na 3217, chame centro Recife, em 133.25, alterno 125.1. 3325, 25, boa tarde, muito obrigado. Tem uma secundária 251, outra 3217. Vetoração devido a tráfego, curva esquerda para o 040. O limite ao localizador desça para 4 mil pés, que é legal no 008. Gente, para o 040 esquerda devido a tráfego, desce para 4 mil, limite ao localizador 600. 1090 graus com 15 nós. Repouso, estacionar 10, chamei 140. Solo 5415. Eu sou o Trip. Possibilidade de coordenar direto a saída coral pra gente com controle, amigo? Ok, posso sim, vou checar com o controle então, só um minuto. O 5415. Obrigadão. O Romeu Lima Alfa em Arco, motor seguinte, via Juliette Alfa até o ponto de esperada 10, lá 11895 a torre, 1008 a justiça. 1095-1008, tá ali, tem direto na Juliette, o Lima Alfa em Arco vai tomar no ponto de esperada 10. Solo Brasília, boa tarde, eu tô 3567, informação Quebec. Brasília não, Salvador, tá um pouquinho longe. 3567 para Brasília, só um minuto, 380 já aprovado. 7, obrigado. Que chamou? O solo? É o TAN 3567. 3567, sim, só Brasília, já aprovado 38. Prepara agora o fito, só um minuto para a cópia. Entendi, prepara o fito, agora para a cópia. TAN 3567. Solo Salvador, o Romeu Papatango está vibrando ali, marca ingresso no pátio aqui, uma capiteira da Autoterra. Entendi, o Romeu Papatango vai prosseguir com o táxi, ok? Via Juliette Alfa, a retaguarda do Bang da Gol, que está num pushback, você vai seguir o tráfego via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Lá 11895 a torre transfere novamente e o ajuste 10009. Gente, está com o tráfego da Boa Vista, informação como número 2, até acabei de tirar. 10 transfere para 11895, o Romeu Papatango. O 3545 é o solo voltando? Prossiga. Sim, correção controle autorizado a coral, decolando a 10 com curva direita na coral. Ah, obrigado, então decolando direita coral, trip 5415, agradeço. Nada. Nível 050. 050, India. Estabilizando no ILS do 4206, visual. Azul 4206, chame torre Salvador em 1-8.95. 18.95, obrigado. O 3567 está autorizado para Brasília no 380, rota Pesolono 7, decola da 10, curva direita, perfil da Gole, o Fito 5445 transponder, controle 1-9.8. Gente, autorizado Brasília 380 na Upper Zulu 17, decolada 10, curva direita na Gole Ofito, transponder 5445, controle 119.8, TAN 3567. Correto, portão 7, chama quando o plano parou, puxa o cenário. Gente, ataque do gol no 077 com 356, 184 no PLB, Zé Campinas. Campinas 18.